Antes de eu me sentar à mesa, ele já terminou de comer. Querida Julie, durante minha visita, eu percebi de fato que Michael faz as suas refeições bem rápido. E entendo a sua decepção quando você tem de terminar de comer sozinha. Vou lhe dar algumas sugestões que você repassará a ele se as julgar úteis. E talvez o sejam, pois em meu casamento eu tinha o mesmo problema. Não conseguia competir com meu marido quando ele se armava com garfo e faca. Como ele era muito saudável e tinha uma noção muito clara de que a comida é algo bom, que ele sempre viu como um dom de Deus, sempre esteve à minha frente nesse quesito. Parece que C.S. Lewis também era assim. Ele costumava irritar suas anfitriãs, pois a comida em seu prato desaparecia antes delas sequer começarem a comer. Em geral, as pessoas com apetites vorazes não conseguem evitá-lo, assim como outras, como nós, comem como pássaros. A diferença em si é bastante inofensiva. Mas no casamento, tudo é importante, pois os casais são um só. Coisas que, em diferentes circunstâncias, seriam moralmente irrelevantes, tornam-se relevantes. O que você pode fazer quanto ao fato de Michael engolir a comida em uma só garfada? Lembre-se de que ele tem um corpo robusto, enquanto você é como uma gazela. Você não pode esperar que ele se torne delicado durante as refeições só porque se casou com uma mulher de pouco apetite. Eu tentaria explicar a ele que desfrutar do jantar juntos, sem pressa, tornaria mais prazeroso esse momento a dois. No entanto, caso ele não consiga comer mais devagar, eu não reprovaria. Pelo contrário, eu agradeceria por ele ser saudável e não lhe pediria para reduzir o seu apetite. No casamento, a sincronicidade é sempre mais bela do que o isolamento. De fato, um dos maiores motivos de brigas entre casais é a falta de sincronia, causada não por má vontade, mas pelas muitas diferenças naturais que existem entre homens e mulheres, além de diferenças de temperamento. A felicidade no casamento depende em parte de vocês reconhecerem essas diferenças e fazerem concessões um ao outro. É sempre possível que uma pessoa ágil diminua o seu ritmo, mas nem sempre é possível para uma pessoa lenta ir mais rápido. Como meu marido tinha uma constituição física muito mais vigorosa do que a minha, ele tentava se adaptar a mim, embora nem sempre conseguisse. Esse tipo de generosidade é um dos principais elementos do cavalheirismo, aquela manifestação do amor que hoje está quase extinta. O cavalheirismo se baseia no princípio de que uma pessoa mais forte, mais rápida e mais saudável deve gentilmente ceder suas energias para ajudar uma mais fraca. Pense em como as mães têm de andar mais devagar na companhia de filhos pequenos e como fazem com amor. Do mesmo modo, com a prática, você e Michael aprenderão a sincronizar suas diferentes habilidades, necessidades e temperamentos para criar uma verdadeira união baseada em um amor complementar e duradouro. Não apenas seus jantares serão mais agradáveis, como sua vida em comum será muito feliz. Com carinho, Liz.